10-1, Solas 4-4, táxi Alfa Juliette, portão 62, ela me escuta. Alfa Juliette, portão 62, ela me escuta, Juliette 6701. Corrigindo, tá 3520, chama agora o centro Recife, 12685, alterna 12545. 12685, 2545, boa noite. Toma, galera. Clear to push and start, report to taxi. Push taxi, start of approval, back over for taxi, port show, one time. Criado, completa, chamando torre 118-6, 4062. Torre 118-6, 4062, boa. Salvador, boa noite, azul 4062. 4062, reporte nem chocado, final pistão 0. 4062. Azul 4062, externo baixado e travado. Se de pouso, pista 1-0, o vento de 030 graus, 3 nós. Eu vi pouso 4062. 0, passando 366, eventual. Completa a nave, chamando torre 1186, 3170. 186, boa noite. Torre, boa noite, OTAN 3170. Luiz 170, repórter é checado final 10. O azul no solo 51, táxi livre à direita, Alfa estando em antes da Juliette. Táxi livre Alfa, chama antes da Juliette 1-5-8. Rolling short, report ready for departure, report to 1-5-8. Tem checado, 3-1-7-0. De repouso, pistola 0, 3-1-7-0, vento 0-4-0 graus, 5 nós. De repouso, na pista 1-0, 3-1-7-0. Igual no 7-1-4. 7-1-4 para Aracaju 2-3-0, vai de cópia. E poderia coordenar o 1-9-0, por gentileza? Sim, 1-9-0, vou coordenar. E obrigado. Estou em Salvador, o gol no 8-9-6. 8-9-6, João Pessoa, qual nível? 3-9-0, seu gentileza. 6-3-9, vai de cópia. Faz. Azul 4062 está autorizado a prosseguir direto em frente, última esquerda, portão 1. Direto em frente, última esquerda, portão 1 com a 062. Norte, 0 Solo 56, táxi à direita. Alfa e Índia, portão 2, não me escuta. Alfa Índia na sua escuta para o portão 23, 170. Line up and take off, the wind is 030 degrees, 5 knots. Line up and take off, runway 10, Portugal, 158. Então, em Salvador, o Gol no 606, está sem transformação, Charlie, autorização para marcar. 7606, aguarde 4 minutos. Aguarde no 606. Agora, no 606. Autorizado Marcel, nível 350, na Perusque 58. Decola curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Aciona 5164, controle 198. Autorizado 350, Marcel, é o Perusque 58. Decola no 0, curva esquerda, na Puca, Aracaju. O transponder 5164 e controle 199.8, controle Salvador, agora no 606. Vai chamar quando pronto, puxa acionamento na 8. Afirmativo, chama para o puxo. Chama. Portugal 158, Airbonnet 000300, call now 119, Edition 8. Olha, galera, é só mais por 8, pode jogar com a 8. Oi, Salvador, muito boa noite, eu vou, muito bom dia já, eu vou no 805, centro de informação Delta, solicito o 370 Natal. E pronto, copiar? Pronto, copiar. Autorizado 370 Natal na Tesouro 10, decola a curva esquerda, saída Puca, transição Zipar, aciona 5156, controle 198. Aprovado então 370 na Tesouro 10 com curva esquerda, Puca, Zipar, 5156, 198 com controle, gol no 805. Correto, chama para o puxa acionar. Chama daí quando pronto. Gol 714 para copiar. Copia. Autorizado para Aracaju, nível 190, decola da Navo 677, decola da 190 com curva esquerda, saída Puca, Jamo e depois Aracaju. Aciona 5166 e controle de 9.8. Autorizado 190, Aracaju, a decolada 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, transponder 5166 e controle de 9.8, o gol 9.714. Correto, chame para o push e acionar. Voltará. 896 para copiar? Pronto, copia, senhor. Gol no 896. Está autorizado para João Pessoa, 390 nível, na Perusque 58. Decola curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Aciona 5165 e controle 198. Positivo, autorizado nível 390, Perusque 58, curva esquerda na Puca Aracaju, 5165, transponde 198, controle de saída, gol 896. E qual é o chão para o puxa acionar? Vamos depois. 2606 na 8, pronto pra puxar acionamento. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chama o táxi, 2606. Salvador, boa noite, 9603, para o pushback, acionamento, está pronto. Salvador, 9906, chama para o táxi. Ali, 9906, vai reportar para o táxi. Gol 9606 para o táxi, temos 130 a bordo, 130, autonomia 3 horas, alterna, retorna a Salvador. 130 a bordo, altímetro no 0 no 2, táxi via Juliette, Alfa, reporte pronto, ponto de espera no 606. 2-0 táxi, Juliette, Alfa, toma pronto para decolagem, ponto de espera no 606. 2-1-7-1-4, puxa acionamento, portal 5. Aguarde para o puxo no 714. 714 aguardando. E o gol no 805 no 4 para pushback, acionamento. Deviate, pass in flight level 120. Call Recife Sentinel, frequency 12685. Enable 12545. What 6 decimal 8, Spire, Sanera 125, 45, Portal 15818. Boa noite, bom voo. Autorizado o pushback saneamento, chame para o táxi. Autorizado chama táxi, 714. O Gol no 606 está ingressando na alfa, próximo ponto de espera da 10, estamos próximo a decolagem. Confirme. Gol no 606, próximo ponto de espera, próximo a decolagem. Gol no 606, a linha decola da 10, vento 0, 10 graus com 2 nós. Autorizada a linha decolada para o 10, Gol no 606. Para o táxi, Gol no 896, 132 a bordo, 3,20 de autonomia, está na Fortaleza. Gente, 132 a bordo, altímetro 1012, táxi via India e Alpha, reporte pronto, ponto de espera 1896. Via India e Alpha vai reportar pronto, 1896. Autorizado o pushback somente, chama para o táxi. Autorizado, chamar aéreo para o táxi, chegou no 805. Espera pronto, gol no 896. 896, a linha mantém no 0. A linha mantém no 0, gol no 896. Decolado aos 10, chame controle 19 decimal 8, bom voo. 19 8, boa noite. Controle, voo 1606, decolou na Puca, passa 2000. Vai passar segundo 714 com PLB. 1-3-1, 2 horas e 20, alterando o registro. 2-0, mantendo a saída PUC. Subindo para o 3-5-0 na subida PUC, no 6-0-6. 1-2-20, recebe. 1-3-1 na borda, altímetro no 0 no 2, táxi via Juliette, Alfa, reporte pronto, ponto de espera no 7-1-4. Juliette Alfa, reporta pronto, no 7-1-4. Livre decolar da 10, vento 050 graus com 3 nós. Livre decolar, jogou no 896. Negativo, tem um Notam fechando de 03 nesse horário que você informou, porém hoje não vai haver obra, vai ficar aberto. Gol 606, suba restrito ao nível 3, corrijão ao nível 290. Restrito a 290, gol 606. Salvador, gol 896, passando na 1500, peça estreita da PUCA. 896, contato radar, subo manter o nível 390, mantém a saída PUCA. 390, sem restrições, o gol 896. 4. 714, ali, mantém 1-0.